125 45, secundário 12685. Foi para o gol 896-12545-2005. Afirmativo. O gol no 896. Mike, que até eu prossiga na escuta. Autorizado, me escuta permanente, Porto Tempo. Bom dia, Tan 3520. Desça para 2000, o ajuste é no 0 no 5 via chegada Mária.